3896, atingindo 050 para prosseguir a descida. Gente, reduza para 1709, descendo para 3000 pés, ajuste 1020. 1020, descendo para 3000 pés, reduzindo para 1709. Chané 6311, completo esquerda 1950 na estação intercepta, reporte estabilizado. Esquerda 1950, reporte estabilizado. Correção Olimpo 03, 1 minuto, copo. Capatão Juliette Bravo Delta. Está 64 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o 090 e chame o controle Aracajum 203, bom voo. Está 6311 estabilizado? Está no curso, vai pegar o localizador, o Glide já já. Gente, complete com a torre 1186, bom pouso. 186, muito obrigado. 3896, datando 2000 pés, ajuste 1020, está livre LS, reporte estabilizado. Ciente, 2000 pés, livre LS, reportará. Gilete, está no Zulu? Já na escuta, controle, Gilete, está no Zulu. Gente, prossegue para uma centena, agora com Recife, 1285, alternado 12545, por voo. 2685, 2545, Gilete, está no Zulu, bom trabalho. Lima Kilo X-Ray, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3000 pés, 1020, é isso aí. No baixado é travado, 6311. 6311, pouso autorizado, cabeceira 10, vento com 4, 0 graus, 10, 9. Teve pouso na 1-0, 6311. Papá Fox November, decola ao 24, chame controle no 208, bom voo. 208, bom trabalho. Chega Papá Romeu, Papá Fox November, passa 1500 pés na sua escuta. Solo Salvador, azul 4207, pronto para o táxi, com 102, 1-02 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Campinas. 102, 1-02, Campinas, 3 horas e 45, autorizado o táxi, vem de Alfa no posto operador em 1-18, decimal 62. O QNH-1020, o azul 4207. 4207, autorizado o táxi, já até o ponto de espera da 1-0, chama torre 1-8, sinal 6. Solo voo 1-2-6-0, está pronto para o táxi, a bordo 1-5-0, o alternado é Salvador, autonomia 3 horas. Do táxi via parte em diáfano, ponto de espera torre 1-8, decimal 62, seguindo a Embraer da Azul até o ponto de espera. Via Índia e Alfa, então espera a torre 1-8, decimal 62, eu quero ligar no 020. O 1020 está autorizado até a ponte espera da 1-0, via Índia e Alfa, seguindo o Embraer da Azul, gol no 2-6-0. Gol no 7-3-8, táxi lento, vai aguardar antes da Juliette, a passagem do Boeing 737-800 da companhia até o ponto de espera, após ingresso ao portão 05. Estará na vela companhia antes da Juliette, após 05, gol no 7-3-8. Lima X-Ray, Fran de Duna. Fran de Duna, para 2000 pés, o Lima X-Ray. Salvador, azul 4207, no ponto espera da 10, pronto. 4207, ali mantém. Ali mantém, azul 4207. Salvador, Stan 3896, estabilidade final, pistão no zero. 3896, informe externo, baixado e travado. Cliente, informará. Oceano 63 no 1, solo 26, direita no 2192. Direita 2963 no 1. X-ray está livre, ele é X-ray, reporte estabilizado. É, X-ray. Solo, bom dia, Oxa 6311, livrou. 6311, táxi Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Oceano 6311, táxi de Alfa, Juliette, portão 111. Alfa e Juliette pro 111, 6311. São 3896, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1, 30 graus, 12 nós. Gente, livre pouso, 3896. Salvador, bom dia, voo no 260. No 260, mantém a posição. Sim. 4207, decola 29, chame controle no 208, bom voo. 308, bom trabalho, azul 4207, obrigado. Controle Salvador, azul 4207, decolou, está passando 4.400 pés para 360. Azul 4207, contato radar, atua para 360, após 2.000, curva direita para o Adileda. Após subindo para 360, após 2.000, curva direita para o Adileda, azul 4207. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém a cabeceira no zero, vou no 896, solo 30, direito no 219. Direita, 1219, 3896. Solo Salvador, Stan 3896. Confirmando, a nave chamou solo? O Stan 3896. Lima, Clex, foi bom ponto. É isso aí. É o Leda Bridge. Minuto copo. O Stan 3896, livrando a pista. 3896, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Teste, vou em Leda. Voando para Leda, azul 4207. Azul 4060, sem identificação, autorizado chegada a Mário, desça até o 050. 050 na chegada a Mário, Azul 4060, identificou. Transmitir na 10, depois curvar à esquerda para seguir final visual da cabeceira 17. Afirmativo. Ciente, informe a 5 milhas. Informe nesse momento, eu tô com o Boeing da Gol alinhando pra rolagem, tá ok? 5 milhas não decolar, vou autorizar seu toque arremetida. Ok, eu vou passar o externo agora, a meia milha para o externo. Center. Afirmo, tá pegando posição para valida. Papá, autorização do Guarulhos. 3895 autorizado, Salvador, Guarulhos, via Preso Luna, 6 após Belo Horizonte, após ECT triversante conforme rota do plano. Nível autorizado é o 340, realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Decola da pista 10 após decolagem curva à direita, aciona o código 5546, controle 1208. Autorizado então o 340 para Guarulhos. Santa Zulu no meia, CB Brava até Zulu, depois direto Trive e conforme roda. Dael, Lida, Bridge, é a saída, decolando a 10 com curva direita. 5546, transponder 120, decimal 8, controle, está 3895. Cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento, confirmando o portão 02. Ativo 02, vai chamar para o pushback acionamento, está 3895. 896, ingressa Juliette, portão 612. Ingressa Juliette, portão 812, 896. Prima, aqui é 5 milhas. Eu passo ao 260 ao 170. 26740, assina identificação, chegada Mari, desce até o 060. Ao 060, pode reduzir velocidade normal, 670. Qual foi a velocidade do web? Está mantendo 229. Autorizada para 250. 509, 270. Azul 4060, autorizado ITAP. ITAP está presente para o Azul 4060. Flores Salvador, é o 260. Passando 1900 pés, o Caracaju. Gol 1260, contato radar, foi para 390, saída Puca. 390 na saída Puca, gol 260. Trip 5595. Está agora 53 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantenha 1140 e chame controle Ilhéus 1201 no bom voo. ...6740, pode passar a área acima do 1140. 740 está livre, desça para 060. Autorizado de interdição, 060, 6740. Pushback acionamento, 3895-02. 38 8805, autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de sol, chama pro táxi. Chama pro táxi, 324. Tempo 03, autorizado cruzamento pista 190, ingressa Taxiway Delta, reporta na Taxiway Alpha antes da Taxiway Juliette, Olimpo 03. Lima Kilo X-Ray, tô com RMT 137, curva à esquerda, reporte final da 17. X-Ray. Azul 4207, chame Recife 251, 3325, bom voo. 251, 3325, Azul 4207, tá lá. Troca remetida. Pouso final. Ciente. Após a aeronave inicial táxi, será autorizado ingressar via Juliette até o ponto de espera da pista 10, Olimpo 03, mantenha-se a Juliette. 03, mantenha-se na alta da Juliette. 10.67.4. Salvador, muito bom dia, Gol no 777, posição de número 5, da Papa, força, segura autorização. Gol no 777, prepara da El Leda, direto por segundo, minuto, cópia. Então, agora. Lima Kilo X-Ray avistado, pouso atualizado, cabeceiro 17, o vento 150 graus, 11 nós. X-Ray. Uno 777, pronto, cópia. Piston 2685, alternado no 2545. Que é 2685 ou 12545, igual 1260, bom dia. Bom voo. Aciona o código 5554, controle 1208. Autorizado 340, posto seguro conforme rota da Euleda, via Priuísque 50, direita após a decolagem, 5554 ao transpondo, 208 ao controle, é o gol no 777. Cotejamento correto, chame pronto. Para o pushback, acionamento no 05. Camarada, 05. Azul 4060, o estado de grande formação? Negativo. Agora do... É o Azul 4060, solicita o ILS de whisky, se for possível. Agora o senhor solicita? Lima que vai ser MV Pouso, 17, Lima que vai ser. É isso aí. 8612, 1020, agora o 3845. Olimpo 03, ingressa Juliette, segue o Airbus 320 da TAM. Até o ponto de espera, pistão 10. Vem de Alfa no ponto de espera, torre 1-8, decimal 612. E o QNH 1020, Olimpo 03. 03, autorizado, ataque até o ponto de espera, uma torre 18B. Com o motor de 2 atrás do carro. Reportar ILS X-Ray, o azul 4090. sim, o solo foi aos 4-1 no livro Deck Track. Dona agora, o azul passeio, né, Zé? O 4060 curva à direita agora na proa de Duna. Está curvando à direita agora, proa de Duna, o azul 4060. Gente, informo que agora recebo a proa 040 para o azul 4060. Proa 040, azul 4060. Azul 4060 na proa de Duna, reporte estabilizado. Proa de Duna, reportará estabilizado 4060. Web 6740 devido a tráfego à frente, o seu vai ter que ser vetorado agora mantendo a proa. Mantém a proa, objeto 6740. Pode manter essa altura, o intercepto terrestre está reduzindo para 1709. Sente grato pela cooperação, o 6740, desça para 3 mil pés, ajuste no 020. 3 mil pés no 020, nessa pro autoriza o ILS. Autorizado interceptar o 6740, reporte estável. Autorizado ILS 6740, para 3 mil pés. Obrigado, Limpo 03. Utilizado no LS agora, o azul 4060. Negativo, o senhor está na produção Vitor 366, vai prosseguir para o LS X-Ray, descendo para 2 mil pés na Prodiduna. Salvador, estou em Salvador, bom dia, 3895, ponto espera da 90, pronto. 3895, a linha decola cabeceira 10, 150 com 11. Linha decola 90, está 3895. Gente. 40, curva direita, rua 060, nesta proa está autorizada a interceptar o localizador, descendo para 2 mil pés. Direita 060, aliás, 6740, 2 mil pés. Mantenha a posição, Olympus. O azul 4060 compete a final do ILS X-Ray, com a torre agora 118.6. 18.6, o azul 4060, obrigado. Salvador, muito bom dia, o azul 4060 estabilizado no ILS X-Ray, da 1-0. Reporte no externo 4060. Estou reportando externo 4060. Passando externo azul 4060. 4060, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 11 nós. Pouso autorizado 4060. 3895, decola aos 46, chame controle no 208, bom bom. 208, obrigado. 7460. Salvador, muito bom dia, é o 3895 da Tana, da El. 3895, ainda tá na minha escuta, o controle 1208. Exatamente, uma pulsa. Controle Salvador, bom dia, 3895 da Tanadael. TAN 3895, contato radar, sua para o 340, saída da EL, após 2000, curva direita para o Adileda, após Leda Bridge. Após 2000, para o Adileda e depois de Leda Bridge, o 3895. Reporte no externo. 7740. Ativo Olimpo, ainda estou com mais um tráfego na final, aguarde. Quatro zero meia zero, solo 48. Libera a direita, chame solo 1219. Libera a direita, 219, eu solo pro 4060. Salvador Azul 4060, livrando a próxima frase. Meia 740, pouso autorizado, cabeceira 10 ventos, sendo 150 graus com 12 nós. Ele pousa o pistão no zero, objeto 6740, pode aumentar a intensidade do papi, por favor? Já tá no máximo, senhor. Então tá bom, muito obrigado. Eu vou pedir pra infraero verificar se tá com algum problema no papi, tá ok? Muito obrigado. Autorização de tráfego. Cinco, sete, dois, oito. Está pronto a cópia? Autorizado, Recife. Nível 350. Via Peruísque 58. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Acione 5001. Autorizado, Recife, 350, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Caju. Autorizado 58, até Recife, 0, decimal 8, controle, transporte 3001, 7. Correto, chame pronto, web 5728. Chamar. Do azul 4060, confirmando gate 01, autorizado a ingressar no pátio. Do 4060, copiou o sol. Negativo, 4060, foi cortado. Gente, prossiga para o gate 01, via Juliette. Juliette para o gate 0, 1, azul 4060.